aconteceu e eu vi algo diferente de ontem. No olhar, no gesto, na voz, eu percebi teu novo jeito de agir. Quem eu sempre via com leve tristão olhar, hoje eu vejo brilhar nos teus olhos um sincero tom de alegria. As coisas do passado nunca mais poderão te fazer chorar. Eu sou teu e você fica.